1240, anotei, Romeu Tango Gol. Oceano 6311, está 30 milhas, passa 10 mil, sem restrições até 2 mil. Sem restrições, 2 mil, 6311. Romeu Eco Alfa Oscar, chame Recife, 12685. 12685, Alfa Oscar. Papai Uniforme, Mike India Lima, controle. Uma curiosidade desse controle, o senhor já fez esse voo anteriormente? 2, libere a direita, chame solo, frequência 1219. Nada até mais. Whisky Bravo Charlie, autorizado táxi via Alfa Juliette. Após o pátio principal. Não faz taxiway Lima, Mike e Quebec, né? Taxiway Quebec, chame a torre, frequência 18, decimal 95. Alô, bom dia, Santa 3663, Guarulhos. Santa 3663, a informação Juliette, confere mais de um minuto pra copiar. O Golf continua subindo, hein? Continua, 3663 está pronto para o cópia? Afirmativo. 3663 autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340, via UPSO 16. Decola da pistão 90 com primeira curva à direita. Saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta UPSO 16. Transponder 5147. Controle 120, decimal 8. Tá 3663, aguarde para cotejamento. Whisky Bravo Charlie informa que o táxi foi instruído pela Alfa Juliette Fat Uno após a Lima. O senhor ingressou na Kilo para o Fat 3. Prosseguirá o táxi pelo Fat 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec que chama a torre. Oceano 63, Uno Uno, está autorizado a aproximação em LS. Autorizado em LS, 63, 11. Autoriza a Duna? Livre. Obrigado. Para autorização Brasília, até quanto para conta, portão 4. Tran 3304, aguarde um minuto para a copa número 2. Aguarde. Solo Gol 603, para puxa de acionamento no 3, 6, 3, 1, 2. Voo 605, após a passagem da aeronave, a sua retaguarda e coordenação do equipe de solo, reporte para táxi. Após a passagem livre, depois chegou no 605. A 3663, prossiga com cotejamento. Toyota 3663, autorizado Guarulhos, 340, decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bridge, intercepta Ampla Zulu 96, conforme o plano. 5147, transponda 208, controle. 3663, cotejamento correto, aposto pronto para posicionamento. Cortará 3663. Station 63, US Silver Morning. 6312, stand by for push and setup. Quem chamou o solo? Alfa Golf Charlie, número 2, para a Copa Guard. Tango Whisky Bravo Charlie, o solo. É, o tipo de equipamento e o fabricante, por gentileza? Oceano 6311, aproxima-se do externo em condições visuais, cheque o trem, chame a torre 1-1895. Oceano 6311. 1895, 6131. Corre, bom dia, Oceano 6311, vai girar base no externo. Bom dia, uma centena, uma dúzia nós, informe checado, 6319. Reporta na baixa da base, 6319. 2, in coordination of ground staff, report red for taxi. Go back, we're red for taxi, 312. São 3304, pronto para copa. Tanto para qual? Prossigo, tanto 3304. Tanto 3304, autorizado Salvador para Brasília, nível autorizado é o 360. E aí o Pesolo 17. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída Arbo, transição é Lefa. O transponder é 5141, controle é 1202.8. Autorizado 360 para Brasília, tirado Pesolo 17, decolada 10 com curva, primeira curva à direita, a saída é Arbo, transição é Lefa. Responde 5141, controle de saída 120.8, da 3304, para pushback acionamento. São 3304, aguarde para posicionamento, cotejamento correto. Não aguardo 3304. Entro no 7 táxi até a Aerostar, não me escuta até o corte motor. Autorizado Salvador para Belo Horizonte. Nível autorizado é o 430, via UPZOLO 196. Decola da pista 17 com primeira curva direita, saída da EL, Leda após Bridge, em Bridge intercepta UPZOLO 196. Transponder é 5132, o controle 120.8. Transponder é 5132. Depois da pista 10, a saída continua sendo da Eulia da Bridge com curva à direita, após a decolagem. Alfa Golf Charlie, cotejamento correto, confirme parte que se encontra. Alfa Golf Charlie, confirme pessoas a bordo. Alfa Golf Charlie, para acionamento e táxi, chame a torre, frequência 18.95, altímetro 1014. Para o táxi, o Gol no 605, POB 172, 326, até na cabina. Gol no 605, autorizado táxi, até o ponto de espera, via parte 1 no Indy Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 18.95, altímetro 1014. Confirme somente a autonomia? 3h26, tem livre táxi, parte de Alfa, ponto espera, torre 295, agora no 605. Sunshine 6312 and Red for taxi. We have 134 people on board. And 3.5 hours endurance Shelton H will be in Natal. Né, 6311, Solos, por 1, libera a direita, chame Solo 1209. Direita, 29, 6311. For confirming endurance. In a 3.5 hours. Be attacked, I call you back, Grand Hill. I call Tower 1895 and Grand Hill short runway 10. Jorge, bom dia, Gono 605, ponto espera, pronto. 605, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento uma centena com 8 nós, Gono 605. Alinha, decolador no zero, Gono 605. É, pois, 320 da Avianca, sua retaguarda, autorizado. Em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Posso dizer, autorizado, Fernando, próxima táxi, para 3663. Charlie, prossiga. Afirmativo, já em coordenação com o Centro Recife, após Leda, vou direto para o São Bridge, onde intercepta o Zulu 16. November Alpha, aguarde um minuto para cópia. Salvador, muito bom dia, tanto 3859, formação Juliette para Coitiba. 3859, número 2 para cópia, aguarde um minuto. Sim. Na 6311, não tem condições de agilizar o táxi, até o gate 01, via Juliette. Entra agilizando, entendeu? Então, Juliette 1. China 631, atende para o Avianca da mesma companhia, começou o Airbus da mesma companhia que está taxando até o ponto de cara. Positivo, visual. Estamos agilizando e pro 1. O 605 decolou Zona 3, deixando controle. Frequência no 208, bom dia. 208, bom dia. Após o estacionamento do Airbus 320 da Avianca, no gate 01, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Sim, após a passagem da Avianca, já coordenado com o solo e reportagem para o táxi, na 3304. 4663 está iniciando o pushback? Estimativo, já iniciou. Salvador, eu vou no 605, vai passar 2000 pés. Ouro 605 é o controle, contato Roberto. Ouro 923, irá aguardar para o estacionamento. O Ouro 923, realiza o pushback de imediato. Da plataforma, quantas pessoas a bordo? Positivo, Mike Acudeu. Mike Eco Delta. Vamos reforçar os colegas lá da plataforma que estão logo o helicóptero pouso, eles têm que ligar para o órgão de controle e informar, tá bom? November Alpha, pronto a cópia. Índia November Alpha, autorizado Salvador para Salvador, mantendo no meu pé no corredor Axé. Decola da pista 17 com primeira curva à direita, o transponder é 0171 no controle 120.8. Bandeira November Alpha, confirmando o TGN Vera Cruz. Bandeira November Alpha, recebeu muito baixo, pode confirmar a informação? Bonnet 16, sobre o departure 1208, bye-bye. Bye-bye, go departure 1208, 6312. Para o Taxi 136, mais 3174 a bordo, outro meio, 4 horas, acenando o galeão. Morning, Ocean 6312, climb 350, é pouca departure, German transition. Ocean 6312, control, radio contact, proceed as clear. Roger, Ocean 6312. Polo 3304. Azul 4299, aguarde para início de táxi. Confirme quem chamou o Polo? 3304, só para informar o Gol que pushback no 6, e um pouquinho antes de iniciar o pushback, saiu uma grande fumaça no ATU, na saída do ATU, tá? Mas agora não está mais, só quando ele iniciou, um pouquinho antes de iniciar o pushback, teve uma grande fumaça que saiu do ATU dele. Boa, 3663 também visualizou a possibilidade do Gol, muito fumado, né? Estava achando que era mais à frente lá do posto lá do aeronave. Ciente, grato. Alfa Lima Taxi, reporte na ponto de espera para ingresso de November Alpha. 04, com 132 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternando cabinas. Três, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no India Alpha, no ponto de espera chamei a torre, frequência 1 no 8 decimal 9 5, altímetro 1 no 0 no 4. Sim, táxi, parte 1 no India Alpha, no ponto de espera 2 7 2 9 5, tá, 3304. No 923, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no India Alpha, no ponto de espera chamei a torre, frequência 1 no 8 decimal 9 5, altímetro 1 no 0 1 no 4. Tá 3663, irá seguir a aeronave à frente, Boeing 737 da Gol, até o ponto de espera no mesmo chamei a torre, frequência 1 no 8 decimal 9 5, altímetro 1 no 0 no 4, e falando que será o número 3 no ponto de espera. Z59, tá pronto pra cobra? Z59, na escuta do solo? 3859. 3859, autorizado Salvador para Curitiba, o nível é o 360, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída árvore, transição Elefa, após Elefa, Zulu 2-1, após Sorocaba, após direto Urano, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponderia 5-1-5-0, controle 1-2-0-8. Você poderia confirmar só o nome da subida, por favor? Saída árvore, transição Elefa, então 3859. Em Salvador, aprovado 360, decola da 10, curva direita, ave Elefa, 5150, 208. Santa Júlio 21, Sorocaba, lateral para 310, horário. Só 3859, confirme o transponder copiado? 5150. 3859, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Sim. Como respondeu ao 3522, vamos 500 da Juliette? 3522, uma informação de Juliette, confere, aguarde um minuto para a copa. Azul 4299, após a passagem do Airbus 321 no Datan, a sua retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, autorizada inicial táxi, reporte para correção autorizada inicial, puxa, reporte para táxi. Azul 5221 no pronto pra correção, trip 5221 no pronto pra copa. November Alpha, está autorizado o ingresso na Unocidade, reporte alinhada, pronto, Engine November Alpha. Quebec, depois à direita Mike, e na Lima para cruzar o Pátio Uno, chamará novamente Sol 1219, o Alpha Golf Charlie. À direita, saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. O transponder é 5151 e o controle 120.8. Copia autorizada da Conquista 200, decolada 10 com curva direita, saída Arbor. Pois lá, direto Conquista, transponder 5151, curva 2208. O 2201, para o que está aqui. Trip 5221, cotejamento correto, coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Ocean 6312, now you are passing 140 climbing. Contact the center, frequency 126.85, Ocean 6312. 6312, any contact? I receive 126.85. Bye, I see you later. I see you later, G. Thanks. Controle Recife, Salvador, desculpe, 3304, tá? Cruza 3700, saída Arbora. Tá, 3304, este é o controle Salvador, meu cordial, está desculpado. Complete curva à direita, vou ir direto Elefa, subindo para o nível de cruzeiro. Elefa 360, obrigado, 3304. Solo agora em 1219, Alfa Golf Charlie para prosseguir seu táxi. Rota 3663.090, pronto. A Lima tem cabeceira no 0-3663. A Lima tem 3663. 1923, decolou os 23. Chame controle em 1208, bom dia. 208, bom dia, boa semana. Salvador, bom dia, gol 923, decolou 1500 metros, cruz de 923, é o controle, meu cordial, contato radar. 923, bom dia. Dia. Papai Uniforme, Mike India Lima, controle. O controle Ilhéus nos informa uma preocupação com relação a um voo previsto para decolar da posição Serra Índia, Romeu Índia, localidade, aos 45 de minutos de Siri, Serra Índia, Romeu Índia, para Ilhéus no 045, estimado decolagem aos 45. Essa é a preocupação de Ilhéus. Dentro em breve o senhor vai ser autorizado a chamar o controle Ilhéus e fica atento para esse possível tráfego, tá bom? Obrigado, bom trabalho. Está aqui autorizado para participar da 10, foi o Alfa Golf Charlie, após a finalização do pushback da aeronave à frente, um trip até R72. O senhor pode prosseguir o táxi até o ponto de espera, confirmando. A aeronave está finalizando o pushback, chamando para táxi. Livre decolagem, 110 graus, cono 09. Interno TAM 3, 63. Mike Indialiba, eu vi um deslocamento lá de Siri para Ilhéus no 45. Eu acredito que já seja o tráfego, viu? Mas eu não tenho a confirmação ainda porque está fora da minha área de responsabilidade. Papel uniforme, Mike Indialiba. November Alpha, chama agora o controle, frequência 1208, Índia November Alpha. Amarei o controle, o Índia November Alpha, e bom trabalho e até a volta da torre, Salvador. Até a volta, comente. O trip 5221 está acionado para o táxi, estamos com 45 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Papa Romeu, Índio November Alfa, este é o controle Salvador, prazer falar, toque arremetido em Veracruz, chame-no através do farol da Barra. Helicóptero em sentido contrário, mantendo 500 pés procedentes da plataforma marítima Manati, câmbio. Controle, o Índio November Alfa está ciente do tráfego, também informamos que é um prazer estar trabalhando com vocês, manteremos o controle dos corredores individuais a 1.000 pés, com a marina através do farol da Barra, Índio November Alfa. Positivo. Gol 9251, informação Juliette, confere. Tá, aguarde um minuto pra conferir. Tá rodado. Salvador, bom dia, esse é o 072 da Gol, ciente da Juliette, passa 220 para 150. Ouro 072, controle, meu cordial, ajuste agora 1014, autorizado chegada a mar e desça para 2000. Ok, autorizado o mar, está desce para 2000, vou precisar manter a proa 020 por aproximadamente 15 milhas, devido a formações aqui na região de Barbosa. Livre. Livre desvio, informaremos voando mais, 1017. Papel uniforme, Mike de Lima, controle. Chame o controle em Leos na frequência de 120, décima 1, e boa viagem. TAM 3304, chame Recife, frequência 1288. Chama Recife, obrigado, bom dia, o TAM 3304. Boa. Colagem autorizada, pista no 04299. Positivo, Mike Eco Delta, torre 11895. 1895, graça Delta. Torre Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, sentido tráfego, a base direta para o 97 pela direita, reporte interceptando a sinal, vento 80 graus, cono 09, Mike Eco Delta. Delta, Comará, ingressando no final 97 pela direita. Romeu Golf Vitor, ciente Romeu Golf Vitor, inicia o táxi, reporte para cruzamento, pista no 7. Salvador, muito bom dia, 35221, ponto de espera da 10, pronto. Ali, mantenha no 05221. Quando você completar o desvio, só vai partir direto para a posição duna. É posição voa duna, 102072. Cliente, observe o tráfego da companhia taxiano, reporte para cruzamento da pista no 7, Juliette Tamuzulu. Yeah. Gol 1923, chame Recife. 1251. 251, boa pra semana, em pé. Boa. Cliente, mantém o ponto de espera, Alfa Golf Charlie. Trip 5221, livre decolagem, 1090 graus, 109, 5221. Ok, livre decolagem, trip 5221. Autorizado o cruzamento Romeu Golf Vitor, táxi via Quebec, Mike, na Lima, chame solo em 1219 para cruzamento do pátio Romeu Golf Vitor. Bom, 072, e o desvio? É, 090 agora, mais 5 milhas no máximo, pro zona. Ah, ok, agora está meio feio aí, né? 1-0. Alô, Salvador, 3859, ponte 9 para pushback. 3859, aguarde diferente do pushback. Aguardando, 859.